de tanta bobagem só pra me esquecer. Bonito. Seus olhos dizem várias coisas que você não vê. Não, não dá pra entender quanta vaidade há em você. O orgulho mata o sonho que nos faz viver. Hoje acordei tão cedo pensando em você. Ensaiei aquelas velhas frases pra te convencer. Não, não dá pra entender. Você mente mesmo pra você. O orgulho mata o sonho que nos faz viver. Eu olho pra você, você não me quer mais. Eu pego em suas mãos, você não quer. Começar do abraço e do primeiro beijo. Essa é a rapaziada, vamos lá. Vamos ver se vamos desafiar. Quero ver todo mundo na palma da mão. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Vamos lá. Um, dois, três, quatro.